Coluna 8. Sua figura encontra-se pouco acima do meio da coluna, alinhada com a figura 2 da coluna 6. Figura 8.1. Desenho. Similar a um copo, com um traço iniciando na parte superior esquerda e descendo inclinado até a base. Na base, o traçado adensa e depois sobe. Do canto superior direito, o traçado volta a ter espessura normal e segue em linha reta para a esquerda, até o meio da figura, descendo em zigue-zague e terminando em uma seta triangular, aparentemente pendurada e apontando para baixo.